Desejo a todos um feliz e abençoado Natal e um 2026 de realizações para a nossa amada Araripe. Mensagem do vereador Tico Gente Boa. Boas festas. Neste Natal, a Rádio Cidade FM de Campos Sales agradece a você, ouvinte, que faz parte dessa história há 40 anos no ar, levando informação, fé, música e alegria por mais de 300 quilômetros de alcance. Em nome de Dr. Paulo Ney Martins, Tereza Aguiar, Christian e toda a nossa equipe, desejamos que o amor de Cristo renove sua esperança, fortaleça sua família e encha seu lar de paz. Que 2026 venha com saúde, conquistas e muitos sonhos realizados. Feliz Natal e um ano novo abençoado. Rádio Cidade FM, há 40 anos, fazendo parte da sua vida. 2026 vem com tudo! É fim de ano! Fim de ano, Cidade FM! Eita forrozão bom da peste! Se liga, meu povo, porque tá começando o programa mais arretado do seu rádio! É alegria, é emoção, é sucesso demais da conta! Tá no ar o programa Cidade Mix! Aqui o seu fim de tarde ganha outro sabor, com os maiores hits do sertanejo e do forró, que fazem o coração bater mais forte. E o melhor, com a sua participação ao vivo pelo nosso zap. Já manda teu alô, teu recado, teu pedido, que a gente toca aquele modão ou aquele forrozinho pra você dançar até cansar. Chega pra perto, aumente o volume e vem nessa viagem com a gente, porque no Cidade Mix, a tristeza nem passa na calçada. Oi, boa tarde. Hoje, quarta-feira, 31 de dezembro, último programa do ano de 2025. Para você que passou o ano inteiro com a gente, eu só tenho uma coisa a dizer: muito obrigado. E fazer um convite, né, para a partir de amanhã a gente começar um novo ano, muita esperança, esperança que vai chover, que vai passar esse calor, né, que vamos viver dias melhores, tá bom? Então, nas próximas horas, vamos estar juntos. Você tá em casa, quer mandar um feliz ano novo pra alguém? Aproveita aí, viu? O zap tá liberado! Já doeu, mas hoje não dói mais. Tanto fiz que agora tanto faz. O nosso amor calejou, apanhou, apanhou que cansou. Na minha cama cê fez tanta falta que o meu coração te expulsou. Não tem mais eu e você, tá fácil de entender. Você me deu aula de como aprender a te esquecer. Oi, mas não é mais a minha notificação preferida. Já foi, mas não é mais a número um da minha vida. Sinto em te dizer, mas eu já superei você. Você fez tanta falta e o meu coração te expulsou. Não tem mais eu e você, tá fácil de entender. Você me deu aula de como aprender a te esquecer. Yeah.

quase uma loucura, uma obsessão. Pra me sentir feliz só tem uma saída: fazer você ficar de vez na minha vida, perto dos meus olhos e do coração. Eu te amo, eu preciso te dizer. Todo dia, toda noite, o meu sonho é você. Eu te amo, é paixão que não tem fim. Dou a vida por um beijo, quero ter você pra mim. Amar assim, minha timidez tem que ter um fim. Preciso perder o medo de falar, pra não te perder, vou me declarar. Morro de saudade quando você some. Dá uma vontade de gritar seu nome, quase uma loucura, uma obsessão. Pra me sentir feliz só tem uma saída: fazer você ficar de vez na minha vida, perto dos meus olhos e do coração. Eu te amo, eu preciso te dizer. Todo dia, toda noite, o meu sonho é você. Eu te amo, é paixão que não tem fim. Dou a vida por um beijo, quero ter você pra mim. Eu te amo, eu preciso te dizer. Todo dia, toda noite, o meu sonho é você. Eu te amo, é paixão que não tem fim. Dou a vida por um beijo, quero ver você pra mim. Dou a vida por um beijo, quero ver você pra mim. Deve Camargo e Luciano, dou a vida por um beijo. 4:21 em Campos Sales. Uma ótima tarde para você. Um feliz ano novo. Ah, feliz ano novo aqui para a nossa amiga Ana Maria, lá do sítio Papagaio. Tá ligadinha com a gente, né? Mandando alusão para sua amiga Leda, lá no sítio Mandacaru, né? Valeu, feliz ano novo para você, Ana Maria. Também aqui, boa tarde para quem da Oliveira, a música do Júnior Viana, para todos da Rádio Cidade, né? Vamos levantar pelo menos, né, uns 4 tijolos. João Paulo, lá do Mandacaru, valeu, João Paulo, abraço para você. Dona Luizinha Moraes, lá no Barro Branco, feliz ano novo, Dona Luizinha, e toda a família, feliz ano novo para Elvani, lá em Alagoinha, também acompanhando. A Maria Helena, alô Maria Helena, feliz ano novo, obrigado pela participação. Toca tudo! Tudo que você gosta de ouvir. E muito mais! Cidade FM! Atenção, atenção, minha gente! O Mercado União está com ofertas o mês inteiro. Confira! Arroz parbolizado a partir de R$2,99. Açúcar sublime, R$2,99. Feijão de corda realeza, R$3,99. Farinha Dona Benta com fermento, R$4,98. Flocão Forte Milho, R$1,39. Café Maratá, R$14,89. Leite em pó camponesa, 200 800 gramas, R$6,99. E tem muito mais ofertas esperando por você. Água sanitária Tubarão, R$1,99. Detergente IP, R$1,99. Sabão em pó Texan IP, R$4,99. Amaciante Dole, 500 ml, R$10,49. Sabão em barra IP, 900 gramas, R$9,99. Mercado União, no sítio Tanque Novo Salitre. Aqui é o lugar certo para comprar barato. Tem entrega em toda a região. Chama no zap 889-9343-7569. Organização Edvan e Alisson. Então é Natal, a festa cristã. Vamos festejar. Ótica Santo Onofre deseja a todos os seus clientes e amigos um Feliz Natal e um Ano Novo repleto de realizações. Uma mensagem da Ótica Santo Onofre especialmente para você. Mega Central e Central Construções traz pra vocês o maior derruba preço no setor de construção, móveis e eletros. Serão 72 horas pra você economizar. Piso Ipanema Bege 46x46, R$23,99. Piso polido 75x75, altinho apenas R$44,99. Carrinho de mão preto apenas R$109,90. Caixa d'água 500 litros apenas R$239,90. Cozinha de aço cristal com balcão incluso apenas R$1.399. Mesa Bahia, 6 cadeiras, tampa em mármore apenas R$899. Cama casal, molas ensacadas apenas R$999. Sofá de canto Canadá apenas R$1.299. É estouro, é derruba preço total nas duas lojas em Campos Sales. Mega Central Construções e Central Construções, sempre juntos com você. Entrega grátis em toda a região. Especial Mega Saldão de ofertas imperdíveis Macavi. Venha aproveitar. Só no Mega Saldão de Ofertas Macavi você compra. Smart TV 32 polegadas Samsung por apenas R$999 à vista ou R$79,90 mensais. E a primeira parcela você escolhe e pode pagar só em março. E ainda tem mais, é no Carnê Macavi, do jeito que você conhece e confia. Vem agora mesmo para Macavi e aproveite o Mega Saldão de Ofertas imperdíveis. Mensagem do prefeito Eudes Ribeiro ao povo de Fronteiras. Amigos e amigas, este foi um ano de muitos desafios. A seca que atingiu nosso município colocou à prova a fé e a força do nosso povo. Mesmo assim, o prefeito Eudes esteve presente em cada comunidade, buscando apoio, recursos e fazendo tudo o que está ao alcance para amenizar os impactos dessa situação. Nesse fim de ano, ele deixa uma palavra de esperança. Que Deus abençoe cada família com paz, saúde, chuvas e dias melhores. Que 2026 traga renovação, vitória e muitas bênçãos para Fronteiras. Feliz Natal e um próspero ano novo. Em nome do prefeito Eudes Ribeiro. Saúde em dia começa com atitude. A clínica Dr. Paulo Ney está com agenda aberta. Dia 30 de dezembro, consulta com o proctologista Dr. Sérgio Araújo. Em janeiro, no dia 17, tem atendimento com vários especialistas. Doutora Carla, ultrassonografista. Doutora Milena, médica vascular. E doutor Franklin, gastroenterologista. E nos dias 20 e 27 de janeiro, ultrassonografias com doutor Carlos. Agende sua consulta ou exame no WhatsApp 889-9962-1018. Amor. Oi, bem. Diga aí uma coisa bem gostosa no ouvido aqui de papai, diga. Posso dizer? A Cunha. Os pãozinhos de padinha Aésio. Como é? Tá na boca do povo, homem! Agora no Sacolão Avenida tem... Papai!

99956174. Que gostoso é um arroz bem soltinho, saboroso e quentinho, prontinho pra saborear. Que delícia é. Arroz Realengo, soltinho, gostoso, com sabor bem brasileiro. Experimente, você vai adorar. Tudo o que você procura num posto de combustíveis é qualidade, bom atendimento e o melhor preço para aquilo que você vai colocar no tanque do seu veículo. Gasolina comum, aditivada, etanol, diesel S500 e diesel S10 estão no posto São Cristóvão. Produtos com a qualidade que você já conhece e confia. E frentistas treinados para oferecer o melhor. Enquanto você abastece, confira os níveis de óleo e água. Se quiser, aproveite nossos serviços de lavagem e lubrificação. Bem como troca de óleo. E atenção, o posto São Cristóvão disponibiliza água de excelente qualidade, extraída de poço profundo. É só ligar 99965-6413 ou 99260-5653. O posto São Cristóvão aceita cartões Visa, Master, entre outros. Agora é só se deslocar até o posto São Cristóvão, Avenida Francisco das Chagas Arraes, número 143, no centro de Campos Salles, na saída para Iguatu. Novas histórias te esperam. Feliz 2026. Feliz 2026. Cidade FM. Boa tarde. Boa tarde. Cidade FM. Oi, de volta com você. 16h, mais 49 minutos em Campos Salles, 16h49. Uma ótima tarde aqui para a Mariana, lá do sítio Inharé. Ela quer ouvir uma com Zezé de Camargo e Luciano Marques, do Que Se Foi. Valeu, feliz ano novo para você, Mariana, todo o pessoal aí do Inharé. Minha amiga Maria das Graças, lá no bairro Poço, a Maria das Graças e o Romário, um feliz ano novo para você. Olha, a Ótica Santo Onofre informa que o médico oculista estará atendendo próxima segunda-feira, dia 5 de janeiro. Você já pode agendar o seu horário através do WhatsApp 889-9955-4205. Ótica Santo Onofre, competência, atendimento e qualidade. Valdemar Falcão, 482, bem no centro. Olha, o José Israel da Silva, conhecido por Debim, perdeu ontem, rapaz, ontem não, foi segunda, né? Segunda-feira, na festa do Toca do Vale, ali no canal, uma carteira de bolso com marrom contendo todos os seus documentos. Ele pede a quem encontrou, vier encontrar, deixar na Rádio Cidade ou no açougue, a Zé Bolinha, que será bem gratificado. Quem perdeu o documento também na festa do Carmelópolis foi o Antônio Nicolau Cavalcante, rapaz. Será que já acharam? Parece que não acharam ainda não o documento do homem, viu, rapaz? Eita, não é, viu? Vamos nessa! A tarde tá só começando e você vai aqui com a gente curtindo muita música! Olha como a gente se ama na contramão. Eu só desfilo de carro e ela de avião. Gosto de música lenta, ela só curte rock. Não usa vestido, só usa short. Tatuagem no corpo, que curtição. Gosto de música lenta, ela só curte rock. Não usa vestido, só usa short. Tatuagem no corpo, que curtição. Gosto de fazer amor quando estou em meu quarto. Gosto de jogar meu charme todo em seus braços. Todo espelhado olhando meu corpo nu. A minha cabeça não é

Equipe experiente com carinho e dedicação. Atendimento humanizado, sucesso em cada ação. Mais de 5 mil aprovações pra celebrar. Referência na região, pode confiar. Primeira habilitação, reciclagem ou renovação. Autoescola Principal é sua opção. Autoescola Principal, seu sonho de aprender a dirigir começa aqui. Viva uma experiência única ao volante. Nas cidades de Campos Sales, Araripe, Salitre, Potengi e Antonina do Norte. Siga nossas redes sociais. Desejamos a todos os nossos clientes um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Autoescola Principal. Fim de ano chegando. Em 2025, construímos uma história dia após dia, sempre na mesma sintonia, na mesma estação. Valeu cada hit que você curtiu com a gente, cada promoção que te fez vibrar, cada sorriso que arrancamos de você. Que venha 2026 pra gente seguir juntos, firme e cada vez mais conectado na melhor audiência do rádio. Muito obrigado a você, o melhor ouvinte do mundo. Cidade FM, a rádio que vibra com você em cada novo começo. Olha aí, esse ano a cidade completou 40 anos no ar com você, né? Muita alegria. Eita, coisa boa, viu? Deixa eu mandar aqui um boa tarde para o Bebê, tá ligado com a gente, sabe onde? Lá na Rendeira dos Porfírios. Feliz ano novo para você, Bebê. Feliz ano novo para Irene Soares, lá na Serra do Salitre. Mandando música aí para toda a sua família, valeu. Ótima tarde, meu amigo Luiz Carlos, lá no Pé da Serra, lá na Serrinha do Geral. Tá lá a família toda hoje, né? Hoje teve que aumentar a água do feijão, viu? Valeu, Luiz Carlos, um abraço para você, meu amigo. Muita saúde no próximo ano, tá bom? Ah, deixa eu ver aqui quem mais tá comigo. Muita gente mandando mensagem. É, alô Cícera, boa tarde para você. Boa tarde aí pra turma que tá enviando mensagem no Zap da Cidade. Toda vez que o seu namorado sai